Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aquele show todo Jovem Nerd, eu confesso, eu já achei Sai de Baixo engraçado. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e eu sempre sonhei com um crossover entre Chico Anísio, Jô Soares e Trapalhões. Aqui é o Tucano e... Tchan! Nojento! É o contrário. Você fez o Tião Macalé e Yoda. Você fez o Macalé Tião, né? Aqui é Léo Lopes e Tênica... Tênica não, Jovem Nerd, solta reverso. Que pariu. Aqui é a Azaghal e eu gostava da Praça Nossa. Ah, cara, tudo. Olha, o que, que é ter quatro canais de televisão? E eu falo sempre que o Azaghal é o carioca mais paulista que eu já vi na minha vida, cara. Ia domingo almoçar no aeroporto e adorava o SBT. Muito bem, nerds, estamos aqui para discutir o humor da televisão brasileira, nerds! Vamos falar um pouco de nostalgia dos programas de humor do passado e como o humor foi se transformando até chegar hoje, o humor do processo. Certo? Vamos para o e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana! De e-mails e caneladas? Tava te testando. É o costume, rapaz. Você tira uma parada do costume. Olha o cara. Muito bem, muito bem. Vamos direto ao ponto, Azaghal, o assunto que todos estão esperando, porque semana passada a gente fez a nossa promoção de 10 anos de Jovem Nerd. Olha aí. Muito bem, muito. Caraca, milhares de respostas, Azaghal, de pessoas. Sim. Querendo se mostrar merecedoras de visitar o Nerd Office. Exato. E vão direto ao vencedor? Assim, se a gente falar os outros concorrentes que estavam no par, eles vão ficar muito frustrados, né? É foda. Não, muito bem. Nós queremos dar um parabéns ao grande vencedor do desafio. Desafio? Alguma coisa? Jovem Nerd? Que visite o Nerd Office 10 anos, Jovem Nerd? Qualquer coisa. Fábio Chan, Azaghal! O Fábio Chan, ele mandou um vídeo. Isso. Ele mandou um vídeo muito legal, mostrando que ele é super fã do Jovem Nerd, fazendo uma metalinguagem com as coisas do Jovem Nerd, ao mesmo tempo falando por que ele tinha que vir aqui. O cara foi criativo e merecedor, Azaghal. Isso, exatamente, então, por isso ele ganhou. Exatamente. Você não veio com mimimi, de que não sabia que não podia botar vídeo. Ah, meu irmão. Porque a gente não falou que não podia. Se você... Eu vou te falar, essas pessoas... O fato é que ele foi esperto, usou os comentários para colocar o link do vídeo dele, né? Aqui é a minha resposta, o link do vídeo. Eu acho legal que isso mostra que a pessoa pensou além da curva, Azaghal. Foi muito legal. E o Fábio fez um bom vídeo, uma boa resposta. E nós vamos entrar em contato com você para marcar esta mega boga visita sua ao Nerd Office, certo? Certo. Ele mais um acompanhante. Então vai pensando aí, Fábio, em quem você vai trazer contigo. Exato. Muito bom, muito obrigado a todos que fizeram respostas. Outras pessoas também fizeram vídeos, escreveram poemas, escreveram depoimentos. Muito obrigado mesmo. Todos vocês são merecedores. Na verdade, não são, né? Vocês não que é isso. São não merecedores, são, não... nosso carinho. Muito obrigado. Não, eu digo, tantas... todos vocês não são merecedores de vir aqui. Ou são? Claro que são, porra. Só que a gente só tem verba pra um, pra dois, aliás. Aí você abre brecha pra fazer fila aqui na porta. Porque o cara, não precisa pagar, é eu vou diferente. Aí. Eu vou aí. É que nem um vampiro, tem que ser convidado. Olha aí. Só pode chupar o Jovem Nerd se for convidado. Ah, tá bom. Puta que pariu. Muito bem, gente. Obrigado por ter participado. Jovem Nerd, 10 anos. As suas mensagens de carinho são um grande presente para nós. Certo? Vamos continuar? Sim. Falando nesse negócio de pensar além da curva, pensar adiante, pensar o que eu posso fazer a mais, nós vamos falar de uma coisa muito legal, Azaghal, de outro desafio. Olha. Que é o desafio Sebrae. E deste desafio nós falamos há muito tempo aqui no Nerdcast. É verdade, não é de hoje que a gente fala do desafio Sebrae. Vem ano, entra ano, sai ano, a gente faz nossos Nerdcasts sobre empreendedorismo e a gente sempre fala do desafio Sebrae, que é muito legal se você está na faculdade, universidade, e você tem na sua cabeça a ideia de que você quer empreender. Você quer ser mais do que o normal. Porque certo? As faculdades do Brasil, sim, e quem sabe do mundo, não ensinam você a ser um empreendedor. Exatamente, ela ensina você o ofício da sua profissão, mas ela não ensina você a ser um empresário da sua profissão. O Desafio Sebrae é um jogo, pra quem não conhece, é um jogo interativo, online, onde você faz um grupo de até 5 amigos e você simula uma situação em que você e seus amigos são sócios, donos de uma empresa. E aí você joga contra os outros grupos que são seus concorrentes no mercado. Então, é um jogo muito maneiro que dá prêmios fodas, dá iPads, dá viagem internacional. A maior prêmio do Desafio Sebrae é justamente a experiência que você ganha exatamente, participando. Exatamente, por isso que eu falei assim. O Desafio Sebrae também é uma coisa muito importante para o currículo, porque o mercado conhece e quem tem lá vencedor do Desafio Sebrae no currículo já é um cara de destaque. Mas não importa se você ganhar ou não ganhar, cara, porque o Desafio Sebrae é uma puta experiência pra quem quer aprender a empreender. Olha aí. Certo? Certo. Então esse ano, olha, falta menos de um mês pra acabar as inscrições. Então é hora de você pegar o teu grupo, formar o teu grupo de amigos, ir lá. Custa R$50, o que é ridículo. R$50 pro grupo. Pro grupo. Ou seja, se você fizer 5 pessoas, R$10 pra cada um. O que é ridículo pra o quanto de aprendizado que você vai ter participando dessa parada, cara. É, o pessoal do Sebrae mesmo nos falou que o valor da inscrição não é pra manter o jogo nem nada disso. É só simbólico pra que realmente a pessoa que tá interessada. Exato, você dá valor à parada. Exatamente. Não é pra qualquer um. Então, realmente, você vai estar competindo com pessoas que estão interessadas. Exatamente. E isso é que engrandece a parada. Exatamente. Então, galera, independe do curso que você tá fazendo. Exatamente, porque qualquer pessoa pode ser um empresário. Qualquer pessoa pode empreender. É, economia, administração, fisioterapia, exato, veterinária, até dentista. Porque até dentista. O cara às vezes pode pensar que tá fazendo curso de odontologia e que não precisa ser um empreendedor, e às vezes é importante, aí pode fazer diferença na carreira do cara. Claro que pode, o cara vai ter o consultório dele, vai ter que, porra, o cara vai ter que entender. Porque as pessoas, às vezes, as pessoas, jovem, né, tem essa visão, cara, eu vou ser médico, eu só preciso ser médico. Saber sobre anatomia e, né. O médico que monta uma clínica, ou um fisioterapeuta, ou um dentista. Ou um diretor de hospital. Exato, né? Todos eles são empreendedores. Exatamente. Então, galera, desafio.sebrae.com.br. Até pros designers. Quem diria? Eu acho até que principalmente. Principalmente. Muito bem. desafio.sebrae.com.br. Vai lá, faz sua inscrição agora, junta teu grupo. E quero ver o vencedor do Desafio Sebrae dizer que ele soube pelo Jovem Nerd, hein? Aí quero... sim. Aí sim. Aí sim. Vai lá. Mais um recadinho, Azaghal, dos nossos queridos amigos do Filmou. Isso mesmo. Se você não conhece, vamos apresentar a você mais um site e rede social de filmes, séries de TV e etc. O site rede social de filmes, TV e etc. Exatamente, exatamente. O Filmou está patrocinando esse programa porque ele não tem só cinema, ele tem séries. Isso. E lá no Filmou você tem séries brasileiras, como, por exemplo, TV Pirata, que exato, ia comentar nesse programa. São mais de 55 mil obras cadastradas entre os filmes, séries, programas de TV, outras coisas. E o legal é que você, com o seu perfil, você pode chegar na série e dizer, eu já assisti, e pode dar joinha nela, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Pode ser, já vi, não vi, fazer uma resenha. Você vai criando um conteúdo e o algoritmo do site, ele vai pegando os seus gostos, interesses, é bem legal. Isso, através dos filmes que você assiste, das notas que você atribui aos filmes. Exatamente. Ele diz, olha, eu acho que você pode gostar desse filme aqui. Exatamente. Não é legal isso? É muito legal. E se você entrar no Filmou e quiser falar sobre o conteúdo que não está lá, aí entra a rede social, porque você pode botar esse conteúdo. Você pode cadastrar, exatamente. É rede social colaborativa. É, muito bom. É o futuro, né? Não, Filmou. E, ó, eu estou animadíssimo. Eu sou um cara que não uso mais a internet. É. Pra mim, a internet já morreu. Eu sou o cara dos aplicativos. Tá bom. E quer dizer web, né? Oi? Tá querendo dizer web, não internet. Web. Defina como você quiser. Você tá usando internet com os aplicativos, caraca. Bem, o importante é que em 30 dias, dependendo de quando você estiver ouvindo, pode ter passado anos, mas em breve, ou no passado, o Filmou vai ter ou já teve o seu aplicativo. Olha só. Pronto pra você usar no seu mobile. Filmou na palma da sua mão, já pode até usar o slogan. Vai lá, Filmou com W no final, certo? Filmou? Filmou.com. Muito bom. E eles têm sempre promoções. Tem, ó. Eles pediram pra avisar, avisem, nós temos promoções. Eles têm promoções, é bem interessante. Sempre ligadas a filmes, etc. Então, se você gosta, mais um site pra você curtir. Excelente. Certo. E se você não quiser ouvir o relatório de e-mails do último Nerdcast e os e-mails, você pode pular para 20 minutos e 42 segundos. Você ficou aqui, parabéns, você é melhor que os outros. Sim, Azaghal, porque temos muitos e-mails sobre o nosso Nerdcast Nerd Tour. Sim. Onde contamos todas as nossas aventuras na Europa, certo? Sim. 9 nerds informaram que as granadas de bom ar que a gente mencionou no avião, na verdade, são inseticidas, Azaghal. Sim. Pois muitos países exigem a desinfetação, já que doenças como dengue podem ser transmitidas por insetos durante o voo. Aí fica aqui a minha indignação. Por quê? Significa que saindo do Brasil a gente pode levar alguma doença para a França. Certo. E quando a gente volta da França ao Brasil, não existe a mínima possibilidade de vir alguma doença de lá para cá. É porque na volta os caras não passaram, né? Exatamente. Mas... Então, na diplomacia, jovem nerd, você tem que usar as mesmas regras. É verdade. Então, Brasil tem que exigir que os voos franceses que vêm pro Brasil sejam desinfetados. Exato. Seja contra frescurite, seja contra maus tratos, seja contra o que for, cara. Tá certo. Sem sacanagem. Provavelmente nós voltaremos a Paris algum dia. E aí nós vamos sair daqui. A mulher vai passar com o negócio. Vai passar com o negócio. Sim. Quando a gente voltar, provavelmente ela não vai passar. Sim. Mas eu vou passar. Eu vou levar um Baygon agressivo e vou falar: excuse me, lady. Quando ela olhar pra minha cara sem saber, eu vou falar: you never know what you're gonna get. Ai, sou maluco. Vários links enviados com artigos que envolvem... Que envolvem Paulo Coelho e a gente. Exato, sim. Mas é legal, dá uma clicada aí pra vocês verem. Arte dos fãs... tá bom. Não tá bom, não. Várias artes dos fãs aí, ó. Jovem Nerd e o Sanfoneiro, pro Guilherme Salles. Tá bom, tá bom. Subindo por Vanderlei Ramalho. Azaghal Pernalonga e Pica-Pau por AJ. Curso de Italiano com Azaghal por Thiago de Carvalho. Homenagem ao Jovem Nerd em Speed Art. Olha isso. Por Flávio Pianti. Esse cara tava nervoso no Twitter essa semana. Tava. Né? Tweetando direto. Gente, vem. Já a gente viu, cara. Ficou muito bom. Parabéns. Ficou muito bom. E a caricatura do Jovem Nerd do Azaghal por Bruno Lorang. Olha aí que beleza. Eu fiquei meio velho nessa caricatura. Certo. Acho que a barba acinzentada é mesmo. Me envelheceu. É verdade. Mas ficou muito maneiro, ficou bonito. Primeiro e-mail, Carlos Rezende, 28 anos, engenheiro de petróleo, Vitória, Espírito Santo. Ficha completa, parabéns. Tem uma teoria sobre a origem do mito que a pizza italiana não é boa. Ao chegar na Itália, após algumas semanas sobreviver na base de cerveja alemã e comida nas cidades medievais tchecas, resolvi que já era hora de comer comida de verdade. Pedi logo uma pizza margherita num restaurante com vista para o Panteão, em Roma. Que decepção! A massa era fina e dura, parecia um biscoito maldito dos infernos, era tudo esquisito, o manjericão, o tomate, nada salvava naquela porcaria de pizza. O fato que se repetiu em outros restaurantes da cidade. A partir daí, o mito virou verdade pra mim, e não pedi mais pizza em restaurante algum em Roma. Ao chegar em Florença, entrei no restaurante bem simples, pois já era tarde. Perguntei em um bom italiano macarrônico qual era a especialidade da casa. Logo o garçom respondeu, todo animado: pizza! Então eu falei: no, porque la pizza in Italia não é buena. Tá maluco, rapaz? Buona, que buena! Buona! Nisso o cozinheiro, que mais parecia um lutador de MMA, localizado atrás do balcão, começa a resmungar coisas do tipo: como assim a pizza não é boa? E continuei argumentando com o garçom que realmente eu havia comido pizza em Roma e vieram uma porcaria. Então o cozinheiro mandou, muito bem falado: Roma não é Itália. Resultado: a pizza de Florença estava maravilhosa, como as de Nápoles, Capri, Pisa, Milão. Enfim, toda a cidade italiana que passei logo, meus caros, o mito deve ser reescrito para a pizza de Roma não é boa. Tem um segredo pra isso. Porque nós comemos bem em Roma. Sim. Também. Porque você pode comer mal em qualquer lugar do mundo. Verdade. Principalmente em Roma. Porque Roma é uma cidade muito cheia de turista. Muito. Então muito. Tem muito restaurante pra turista. Isso, que é caro e não tão bom. E, não, é uma merda, né? Não tão bom. É uma merda. A gente entrou, a gente quase caiu. A gente entrou num restaurante que era... ele parecia roots por fora. E a gente sempre procurava um lugar mais simples, mais roots, sabe? Mais tradicional. É. Quando a gente entrou, a gente viu que ele era um roots fake. Isso. Que ele era um cenário pra te enganar. Isso. E aí, a mulher botou o cardápio em inglês na nossa mão. Fudeu, foge. Nunca vá num restaurante que tem aqueles cardápios internacionais. Claro, é claro que toda regra tem sua exceção. Mas... se o lugar é tão preparado assim pro turismo, normalmente a cozinha dele vai ser uma bosta, cara. Exato. Pô, o cara comeu no restaurante de frente, o Panteão, maluco. Porra, tá pedindo, turismo, né, cara? Exato. Em Florença, a gente comeu num restaurante muito bom, aquele do Mamma Mia. Mamma Mia. E era mega roots. Eu tava andando... cara, olha só. Tem um outro segredo pra você saber quando o restaurante é bom ou não. Se a garçonete, ou o maître, ou quem fica na porta do restaurante fica te chamando pra entrar e esfregando o cardápio na tua cara, não vai. O restaurante é uma merda. É verdade. Restaurante que é bom, não tá nem aí se você ele vai tá comer lá ou não. Ele tá só esperando você chegar. Exato. Ele vai te tratar bem, mas ele não fica mendigando porque ele tem a clientela dele. Isso, é verdade. Atos Barros, sem idade, Belém do Pará. Sem idade e sem profissão, né, Olívio? Oh. Tá faltando. Vou ver se vale a pena. É. Estou mandando esse e-mail para vocês para pedir algo muito simples. Simples e especial. Uma mensagem de apoio a um dos seus maiores fãs aqui em Belém. Davi Lucas Cardoso, de 17 anos, que está passando nesse momento por duras sessões de quimioterapia na luta contra o câncer. Essa mensagem é muito importante para apoiá-lo, ainda mais nessa luta, mostrando que até seus maiores ídolos se importam com ele. Nerd Pau ajudará muito. Davi Lucas, um grande abraço, força, porque você tem ainda uma vida inteira pela frente, cara. Isso aí, cara. Abraço. Manda ver, chuta a bunda desse câncer. Exatamente, muito bom. Força! Laís Kawata, 22 anos, professora de inglês, Iwata, Japão. Olha aí. Olha aí. Longe. Sobre viajar na Itália e seus vendedores ambulantes têm uma história meio constrangedora. Olha aí. Meu namorado decidiu me pedir em casamento em Veneza. Boa. Estava, bom, lugar romântico, né? Boa. Estávamos lá na Piazza San Marco, bebendo vinho ao som de violinos e sanfonas. Uhum. Inclusive, o cover artístico é bem caro desse violino. Exato. Lua cheia. Nossa. Ele fez o pedido, tudo muito romântico e coisa e tal. Muito bom. Aí, chega um caritian, tasca um buquê de rosas na minha mão. Ah, não, é isso mesmo. O cara pode ver casalzinho que ele vai. Por buquê, entendo, umas 5 flores murchas amarradas em uma corda. Isso. Meu, então, noivo vira pra mim e diz: mas eu não pedi flores. E o indiano, filha da puta, do nosso lado esperando ele pagar. É porque ela fez errado, ela pegou. É, você não pode pegar. Você não pode pegar a parada. Você pega, é seu. Que é seu. Você tem que pagar. O cara não é, ele não aceita de volta. Exatamente. É. Turista inteligente sempre sai com dinheiro trocado na carteira. O que não era o nosso caso. Caraca, o cara realmente ia pagar pelas flores. Acabamos por dar uma nota de 100 euros pro cara. Ah, tudo errado, cara. Que só devolveu uns 40 euros por insistência. Puta que pariu. Caraca, cara. Que roubado. Caraca, cara. Tascou 60 euros em 4 flores murchas, maluco. Caraca, cara. Ela continua. Agora, dinheiro bem gasto foi o tour que pagamos, que incluía Coliseu e o Fórum. O grupo era de apenas 8 pessoas e a guia era muito simpática e dinâmica. Esse tour deve ter sido parecido com o que a gente fez, né? É, sim. Ela diz aqui que pagou 80 euros pelo tour. What? Caralho? Por pessoa? Caralho! Tá maluca? Não foi o que a gente fez, não. Caraca! Não foi o que a gente fez, não. Puta, o que a gente pagou o quê? É 30, 25, no máximo? Eu acho. 25 euros por pessoa. Puta, você tá maluca, cara. Que a gente era 12 ou 15 da entrada, né, do Coliseu, era, e tinha mais 25. Puta. E a gente só pagou porque furava a fila, né? Ela disse aqui, ó. Podemos descer ao subsolo do Coliseu. Ah, isso a gente não pôde. E por sorte o elevador estava quebrado. A sorte era porque além do elevador, a única via de acesso ao subsolo era através da arena. Confesso que enquanto passava por ali, dei tchau para as pessoas pensando, tchau, fudido. Porra, no subsolo é maneiro. Mas ninguém tava indo no subsolo quando a gente foi lá. Não, às vezes, de repente, só a galera de 80 pila, né? Ela termina dizendo que estar ali foi um momento de emoção incrível. Ver aonde eram as jaulas, sentir o peso daquele lugar que já foi palco de tantas lutas, deu um frio na espinha. Realmente dá pra sentir a história desses lugares. Muito foda. Muito porra, agora eu fiquei com vontade de conhecer o subsolo da parada. Porra, como é que faz pra conhecer o subsolo? Gasta 80 euros por pessoa. É, aonde? Sei lá. Tu fala, I want to go to the underground. Só presta atenção aonde você vai falar isso. Essa é a homenagem do forró Mastruz com Leite ao grande mestre do humor, Chico Anísio, do Brasil. Primeiro vamos prestar nossa homenagem. Muita gente falou, enquanto a gente tava viajando, a gente não pôde falar do Chico Anísio. Nosso querido Chico Anísio, grande humorista brasileiro, grande ícone do humor de personagens, que é um humor muito emblemático no Brasil, né? Eu vou falar, eu talvez seja apedrejado por isso, mas eu nunca gostei do Chico Anísio, cara. Eu sou mais Jô Soares. Eu pensei isso o dia inteiro, cara. Quando eu era moleque, os meus pais gostavam muito mais do Chico Anísio do que do Jô Soares, mas eu gostava mais do Jô Soares. Mas analisando hoje, pô, não tem nem comparação, o Jô Soares era bem mais fraquinho. É que assim, o Jô Soares era um humor mais político, né? Meio que nem o Cacete Planeta faz, assim, quando vai satirar de política, né? Então eles sempre colocavam alguma coisa da ditadura no meio, né? O Chico Anísio não era mais escrachado, era mais humor mesmo. Era muito do gosto, né? Se a pessoa gostava de política e gostava de ver alguém sacaneando a ditadura na época, assistia o Jô Soares. Agora, se alguém queria só descansar o cérebro e rir um pouquinho, gostava mais do Chico Anísio. Sabe o que eu acho que é o maior diferencial do Chico Anísio? É que quando ele fazia um personagem, você esquecia que ele era o Chico Anísio. Exatamente. Isso é bem impressionante, cara. O Jô Soares não dava pra mudar muito, né? Ele é sempre um gordo. O único que mudava era que ele era o rei anão, né? É verdade. O reizinho, né? Agora, uma coisa impressionante do Chico Anísio é que ele mesmo falou numa entrevista que ele chegou a fazer 209 personagens. E se você analisa um pouco, mesmo aqueles que têm um timbre de voz igual, são totalmente diferentes, não, né? Muda muito. Isso a personificação que ele faz é totalmente diferente. Isso, né? Isso. É, eu lembro muito mais os personagens do Chico Anísio do que do Jô Soares. Exatamente. A questão da voz também faz toda a diferença. E legal que ele pegava referência de pessoas reais, né? Locutores que existiam, cantores, Pantaleão, né? Que era o caipira, né? É mentira, Teto, né? Que a voz dele era inspirada na voz do Luiz Gonzaga. Aí você ouve um e outro, você vê que igualzinho mesmo. Eu não sei se eu não gostava do Chico Anísio, porque só tinha gente feia no programa dele. Não tinha gostosa, né? Tinha gostosa. A minha impressão não era ele é talentoso, né? Não, é que, puta, cara. Nazareno. Só tem gente feia nessa porra. Nazareno tinha aquela mulher que roubava a cena, que era de tão feia, mas tinha Monique Evans, né? Que na época era bonita. Era o único quadro que tinha. Tinha a mais feia de todas e aparecia umas gostosas de vez em quando. Era muita, muita feiura e eu tô, sei lá, me causava uma certa ojeriza. E no Jô Soares tinha lá as suas gostosas, né? Era mais apelativo. No Jô Soares ele terminava com um striptease que nunca se concretizava, né? É, exato. Ele dá um clique. Mas refletindo agora, realmente o Chico Anísio tinha bons personagens, né? Se você parar pra pensar. O Alberto Roberto? Eu lembro de eu matar a aula pra ir ver Alberto Roberto. Não, Alberto era... Eu acho que era o melhor, cara. É o que eu mais gostava. Alberto Roberto era ídalo. Ídalo. Ídalo sexual. Ídalo sexual. Ídalo sexual. Todas as pessoas querem ser ídalo, mas você só seria se fosse como mim. Não, é legal que o Alberto Roberto passava até, tipo, até antes dele morrer no Zorra Total, era o quadro dele, rosto a rosto. Eu tenho na minha cabeça, quando falo de Alberto Roberto, o dia que ele entrevistou o Stepan Nersessian. Ele falando Stepan Nersessian era sensacional, cara. Muito e tinha bom. Aquele outro que odiava pobre, esse era maneiro também. Justo veríssimo. Isso. Eu quero que pobre se exploda. Tem uma história interessante aqui em Santos, que um prefeito, na década de 80, chamava Oswaldo Justo. Quando ele era candidato, era ainda voto com cédula, né? Uhum. E você escrevia o nome. E o que teve de voto pra Justo Veríssimo, Justo Veríssimo. E foi validado. E o cara foi prefeito daqui. Olha só. Tinha o Popó gostava também do velhinho, o amiguinho dele falava assim, mas Popó não, meu menino, seu idiota. Eu odiava o Bento Carneiro, cara, odiava. Vampiro brasileiro. Aquele que vem do além da quem, de onde que vive os mortos. Cuidado, você que tá se rindo, Deus. Vou lhe pinchar uma maldição. Tomara que você seja gay e passe em pimenta no seu batão. Pô, parabéns, cara. Parabéns, você tá lembrando mesmo. Bocão! A escolinha do professor Raimundo é o retiro dos artistas na televisão, né, cara? Cara, mas olha só, tinha muita gente talentosa, né? Mas tinha muita gente merda, né? Eu não aguento esse pessoal. Ah, sempre tem um jovem nerd pra falar que tinha muita gente talentosa. Tinha gente boa, cara. E, cara, tinha muita... Eu quero falar. Todo mundo, sempre tem num grupo, sempre tem uma pessoa que tem que falar que tinha muita gente talentosa naquela escolinha. Mas tinha, cara. Mas tinha muita gente merda. Tinha muita gente sem graça naquela porra, cara, que tava ali só por caridade. Paulo Cintura. Porra! Isso! Saúde é o que interessa! Olha o jovem nerd! O resto era da PT Espíndola. Ele fazia assim, cara. Eu imaginei agora o jovem nerd, aqueles artistas que vão no Jô e falam: e conta da sua peça! O personagem foi um presente pra mim, o elenco é maravilhoso. Não! Pera aí! O diretor, a gente falou o nome do diretor, ah, ele é um fofo, né? E é engraçado, sabe por quê? Devia ter, sem sacanagem, uns 50 alunos naquela escolinha. Você conta nos dedos os que eram realmente engraçados. Não, conta nos dedos. Tá bom, eu sei. E de uma mão. Calma aí, cara. Ó, se vier com o seu boneco, eu desconecto agora. Que seu boneco, maluco? Desconecto agora. Tinha Grande Otelo na escolinha, rapaz. Peraí. O personagem do Grande Otelo era uma merda. Não, do Costinha também não tinha roteiro nenhum. Tinha gente talentosa. Caraca, o Jovem Nerd, o personagem era uma merda, mas o cara era talentoso. Sabe quem era talentoso também? Robert De Niro. Não, mas olha só. Tinha Costinha, rapaz. Costinha era muito engraçado. Costinha era muito engraçado. Se ele tivesse aí hoje, ele tá sendo processado por Deus e o mundo. Ah, né, tinha Orlando Drummond, rapaz. Você vai falar o quê? Ó, dois. Desafio a me trazer mais três. Rolando Lero. Rolando Lero, sim, claro. Três. Excelente. Quem mais? O Patropi, que é o cara que faz o futebol. Não. Não é o Fofão, bom. É o Fofão, cara, das máscaras. Cara, só por ele ser o Fofão já... Tá vendo? Não é pelo personagem, por ele ser o Fofão. Não, já é maneiro. Não, mas sabe que a gente tá falando de uma época da escolinha, que foi a época que a gente pegou, quando isso. Era moleque na TV e tal, mas a escolinha, ela começou no rádio já em 1952. Sim, não, a gente tá falando da década, quando voltou, foi em 1990. Então, nessa época da escolinha da TV, teve esse movimento de pegar aqueles atores, aquelas atrizes que foram pioneiros do rádio, não sei o que e tal, e fazer isso, colocar os caras lá mesmo. Castrinho, rapá! Ah, não era tão bom assim, cara. Era ruim, sério. Era ruim, personagem ruim. Mas eu vou te falar um negócio, olha. Outro dia eu e a senhora Tucano estávamos aqui de bobeira e começamos a lembrar de escolinha do professor Raimundo, e eu tuitei, falei assim, eu desafio me falarem personagens que eu não lembro. Tinha uma porrada de personagem maneiro que eu não lembrava, cara. Mas tem muito mesmo. Tinha um que era muito bom, cara. Como é que é? Bertoldo Brecha. Bertoldo Brecha. Seu Bertoldo Brecha! Camarão é a mãe! Então, morreu recentemente. São quatro. Morreu recentemente. É, Mário Tupinambá. Bota aí na sua contagem de talentos da escolinha. Dona Bela, Zezé Macedo. Ah, não. Cara, ela era a mesma coisa. Não tem graça. Não, era engraçado. Você conseguia rir? Eu ria de verdade. Toda vez, cara. Não, mas você tava viciado nessa merda. Fala, Dona Bela, a senhora já deu uma traulitada. Você pensa naquilo. Não tinha graça. É aquilo que eu... Não tinha graça nenhuma. É engraçado. Não tinha. É engraçado. O Jovem Nerd ri até hoje com... Eu ri do professor de Mas você não tá rindo da Dona Bela, tá rindo do cara, do professor. Não, era engraçado porque... Eles sempre agredia a mulher. O único que era realmente engraçado nessa escolinha era o Rolando Lero, cara. Ele era engraçado. Rolando Lero era bom, né? Ele era engraçado, que era sempre a mesma piada ridícula. O Roger Cardoso, ele foi evoluindo na parada. Mas ele, cara, porque você sabia que vinha aquela piada idiota e você... Não, mas sabe o que? Tinha um que entrou depois, que fez sucesso pra caramba. Encheu o saco depois, mas o Nelson da Capitinga, quando ele chegou, a galera se amarrava. Nelson da Capitinga foi o que eu vi ao vivo lá em São Lourenço. Olha aí. Fui no show e depois fiquei de papo com... Olha aqui, pequenas, que pequenos momentos. Tu ficou de papo com o Nelson da Capitinga? Fiquei, ele era gente boa, cara. Eu fui ao show também do Chico Anísio em São Lourenço. Eu fui também. São Lourenço é um palco, cara, dos grandes humoristas do Brasil. Olha, a gente foi no show do Ari Toledo também em São Lourenço. São Lourenço me deu subsídios pra poder fazer esse programa. O auditório sabe como é que o elefante se suicida? Caraca, quando eu era pequeno eu queria saber muito, caramba. E como é que... Ô, Silvio, posso falar como é que come gato com batata? Vocês sabem como é que um elefante se suicida e como é que se come gato com batata? Agora sim, né? O Johnny agora... Ken sabe? Sei, sei. Porque agora que a gente cresceu, né? Bocão! O Tom Cavalcante também veio da escolinha. João Carabara. Foi um talento revelado na escolinha. Abrem-se as cortinas, as tristes trezena. Trabalha a bola, joga a bola pelo meio de campo, forçando a bola, jovem Nerd, passa a bola pra Tucano. Tucano bota a bola pra Johnny Ken, pega a gajagal, chutou, bateu pra fora! O Tom Cavalcante foi um fenômeno. Foi. Tipo assim, foi febre foda. O cara foi reverenciado como o deus da comédia brasileira quando foi descoberto lá na escolinha. Eu vi show dele em São Lourenço também. Tu viu show dele em São Lourenço também? Vi. Puta merda. Sabe o que era legal? O Aldemar Vigário, do Lúcio Mauro. Ah, sim. Olha aí, pode anotar Lúcio Mauro aí, Lúcio que é Mauro, outro. É. Rolava uma química muito boa dos dois, porra, cara. Porra, muito, né, cara? Lúcio Mauro. 5, fechou de 5. O Lúcio Mauro tem a melhor cara de loser que eu já vi até agora na TV. Exatamente, ele tá sempre com aquela cara triste. Aquela cara de areia mijada. Quem foi Pero Vaz de Caminha, Eric? Olha, Pero Vaz de Caminha eu não sei, mas eu conheci um cabeçudinho. De Maranguape. Fimosa enrolada no pescoço. Quem? Caiu do lado. Muito bom. Era bom, cara. Puta, sabe quem era um outro bom, cara? Era o personagem do Brandão Filho, o Sandoval Quaresma. Sandoval Quaresma qual era? É um que sabia tudo. Tava na ponta da língua, ele chegava no final e ele errava. Puta, não, cara. Isso não era bom, cara. Isso era bom, velho. Cara, nem sabia o que tava fazendo ali, mas... Você tá de sacanagem, cara. A pior coisa da escolinha do professor Raimundo, em todos os tempos, foi o fato dela ter deixado essa instituição chamada Programa de Humor no formato de escolinha. Escolinha. Porque hoje em dia todo mundo, o Gugu é professor da escolinha, o Magal foi professor da escolinha. Nossa, na Bandeirantes. Realmente... Tinha a escolinha do Golias, essa e era é boa. Isso que eu ia falar, essa escolinha não presta. Agora, o Golias fez uma escolinha com a Nair Belo... Que exato. Era foda. Porque era só o Golias, a Nair Belo, o Carlos Alberto de Nóbrega. Sim. De vez em quando a Hebe aparecia também. E quatro gostosas. Isso. Mas a graça era ver o Golias e a Nair Belo pirando foda. Foda-se roteiro ou qualquer merda, né, cara? E zoando um ou outro e tal, e rindo. Os caras riam, né, cara? Deixa passar. Era bem engraçado, porque ali, cara, tinha uma galera foda. Esses três eram um trio foda. Não. O Carlos Alberto era escada. Trio mas, de quê? Mas ele Carlos era, Alberto, mas ele né, era cara? Uma boa escada, cara. Carlos Alberto, ele tava no SBT porque o Silvio Santos era amigo do pai dele e, por favor, eu vou sustentar teu filho até a morte. E aí acabou sustentando o filho neto do Manuel de Nóbrega. Porque o Manuel de Nóbrega, que indicou ele pra um negócio que era falido e que virou o Baú da Felicidade. Exato, ele tinha uma dívida. Ajudou ele a conseguir o SBT, o canal de televisão. Tudo. Porque ele tinha todo o prestígio como grande radialista e tal. Como exatamente. E eles eram, de fato, grandes amigos. Silvio Santos e o Manuel de Nóbrega. Você pode escutar isso no Nerdcast sobre Silvio Santos. E também nos dois Radiofobia sobre Silvio Santos, que eu fiz antes do Nerdcast. Mas só prevalece o melhor, né? Agora do negócio do Golias, eu conheci ele quando eu era molequinho. Ele tinha uma fazenda lá em Serra Negra. E ele ia pra lá direto. Hoje, se você for em Serra Negra, na Praça da Prefeitura, tem um busto do Golias sentado na praça, que nem tem o do Carlos Drummond de Andrade na Praia de Copacabana. Peraí, tem um busto sentado na praça? Tem um busto, uma estátua em tamanho real. Que pariu! Isso ia ser uma piada foda também. Última piada do Golias. Busto sentado naquela bochecha, né, cara? É uma cara de bunda, né? Estrear no Nerdcast sem canelada não tem graça. Então ele tá lá sentado e assim, ele frequentava a cidade, assim, de short, shortão Adidas. Cana longa. Descalço, com a carteira de identidade e o dinheiro num saquinho plástico. Sem camisa. Que desgraçado, que e desgraçado. E ele frequentava a cidade assim, velho. Que merda é essa, cara? Cara simples. Era o Golias, ele era o Golias. Não. Peraí. Existe uma diferença absurda em você ser uma pessoa simples e você ser um mendigo, cara. Peraí, isso não é motivo de orgulho pra ninguém. Ah, o cara é maravilhoso, andava na cidade de short cana longa e um saco com dinheiro. Caraca, meu irmão, era muita droga. Não, que isso. Puta, não, cara, meu irmão. A memória do Golias. Ah, então tá bom, Jovem Nerd. Quando você voltar pro Rio de Janeiro, sua cidade natal, tu vai de short, um saco, com dinheiro e a tua identidade vai ficar passeando pelo Leblon. Eu vou começar a frequentar São Lourenço, então. Jô Soares. Lembra da vovó Naná? Do personagem do Jô Soares? Eu lembro, Naná, a velha que tinha batom. Rosa Bernardino? Rosa Bernardino? Tem cachê? Tem cachê? Hoje, ele tá a cara da vovó Naná. Eu lembro que, como eu era criança, eu não entendia muitas piadas políticas, né? Eu não entendi aquela piada do corrupto, que era um passarinho, né? Corrupto, corrupto. Exato. O Jô Soares usava uma placa abaixo ao regime. Regime militar, regime... Sim, exatamente. Muito bom. Mas um quadro que eu entendia muito bem, ele era um cara rico, mas tinha uma amante argentina, lembra? E a amante argentina torrava toda a grana do cara. Então o quadro era só ele falando no telefone com ela. Ô, meu amor, não sei o que, minha amante argentina, como você está, não sei o que... Ah, você gastou 300 mil cruzeiros comprando um relógio de ouro e tal, não sei o quê, com o meu cheque? Não tem problema, só um minutinho. Aí ele levantava e ele quebrava tudo que estava em volta dele. Pegava disco. O quadro era só isso, era ele quebrava. Aí ele botava o telefone. Não tem problema, meu amor. Cara, eu quando era criança, adorava essa palhaçada, né, cara? Tinha um que era maneiro também, que era o Tem Pai Que É Cego. Tem Pai Que É Cego. Cara. Da filha que sapatão, né? É, o primeiro era o filho, que era gay. Depois ele falou, não, o filho morreu. Pra mim, ele morreu. Não sei o que. Só tenho olhos agora pra minha filha. Aí contava, a filha era... A minha filha, ela me dá orgulho. Sempre ela chega em casa com as amigas, passa a noite inteira no quarto, uma gemessão, uma coisa louca. Aí eu vou ver, elas estão treinando, são atrizes. Legal também que ele fazia, o ex-amante da mulher. Ele encontrava com a mulher e o novo marido da mulher na festa e começava, mas você, há quanto tempo eu não te vejo, lembro daquela noite que te beijei, nós estávamos fazendo amor atrás do mato, e o marido da mulher, como assim atrás do mato? Não, ele tá exagerando. Não se deprecie, mulher! É isso mesmo, muito bom. Falar em crítica política, tinha um personagem dele que era muito engraçado. O cara era militar e tinha ficado em coma. Em coma, me tira o tubo era muito bom, cara. Ele acordou do coma e aí as pessoas contavam, né, o que estava acontecendo, né? Fim de ditadura, né? E como é que tá o Médici? Não, o Médici já saiu. Não sei. E quem é que tá no lugar dele? É militar? É militar. Quem é? É o João Figueiredo. Figueiredo? Me tira tudo! Falando em final da ditadura, também na Rede Manchete tinha o Agildo no País das Maravilhas também, que era o Agildo, e com vários bonecos, caricaturas de políticos, Johnny, esse programa, na verdade, ele veio depois. Antes desse, tinha o Cabaré do Barata. Isso, também. O Cabaré do Barata era o primeiro. Tinha aqueles cartunistas, o Jepp e Maia, que faziam os personagens em látex dos políticos da época, né? Alguém manipulava e os imitadores faziam as vozes. Então eram os políticos daquela velha geração. Ulisses, quem mais? Jânio, Maluf, Jânio. Da velha geração. Daquela geração, fala Maluf. Daquela geração. E aí depois virou o Agildo no País das Maravilhas também. Eu não conseguia gostar muito do Agildo, porque eu não conseguia conseguia entender as piadas do cara, né? Que era muito político, né? Eu só gostava quando ele cantava fado. Eu só achava ele era bom imitando o Chacrinha também. Às vezes ele também fazia a folga do Chacrinha, uma época que o Chacrinha ficou doente. E ele não fazia o Topo Gijo? O Topo Gijo não ficava no ombro dele? Cara, mas Topo Gijo, velho, esse aí foi longe, hein? O Rato de Prestígio, todo mundo vai amar! Quando lançou o Topo Gijo, achei estranho que meus pais já conheciam ele. O Topo Gijo? É, porque era velho pra cacete, né? Na verdade, é de 59, 58. Quando a gente via quando era molequinho, pros nossos pais já era He-Man. E qual era do Topo Gijo? Era um rato mesmo? Era um rato fantoche. É, italiano. Mas qual era? Tinha alguma parada engraçada ou era só realmente bizarro? Eu não lembro, velho. Tá pedindo demais. Tu tava falando uma parada que quando surgiu, quando a gente era criança, já era remake, cara. Bocão! Lembra que tinha o do Jô Soares, tinha o que ele era dentista? Ah, era o que tinha as gostosas. Bocão! Bocão! Ele ficava com os pelinhos gigantes. Ele abriu a antena de carro. Tá? Não foi a Xuxa, não foi uma vez no Bocão? Tinha várias atrizes. Tinha a Luísa Brunet. E tinha um também nesse mesmo esquema, que era um que ele era psicólogo, psicanalista. E aí chegava, conte seu sonho. Aí a Luísa Brunet ou a Monique Evans, quem fosse na época, aí chegava e começava a contar. Não, sonhei que eu tava correndo. Ah, e conta mais. Que E estava correndo de quê? Aí vi um homem atrás de mim e ele rasgava a minha roupa e não sei o que. Ele conta, não sei o que. Jogava no chão e não sei o que. Aí chegava, aí tocava a campainha. Acabava o tempo, tá ligado? Ele ficava putíssimo da vida. E tinha o irmão Carmelo também, que é casa separa, casa separa, casa separa e eu no caso. É, agora eu tô lembrando, realmente tinha bastante crítica política. Política, é. Tinha um personagem que era aposentado, quer dizer, na verdade ele tava tentando se aposentar, o cara já tinha 80 anos. Dessa vez eu vou conseguir minha aposentadoria, e o cara falou, não, mas você não tem aqui, tá faltando o recibo de não sei o que, não sei o que. Sempre faltava um documento. Uhum. E no final sempre aparecia uma garota assim de, sei lá, de 18 anos. Falando assim, minha aposentadoria já chegou. Ah, pronto, já tá aposentada, não sei o que. Tinha um que era, ele queria comprar um imóvel, né? Aí ele chegava e falava assim, e aí, o senhor tá pronto? Não, tô pronto, eu quero, o que o senhor quer? Eu quero apartamento na Vieira Soto. Na Vieira Soto, apartamento, o senhor não pode. Como assim? Não, o senhor não pode. Pera aí, vem o mapa. Aí ele tirava do bolso o mapa todo amassado, todo rasgado. E aí o cara começava, olha, o senhor é mutuário? Não me falha essa palavra, mutuário do BNH. Então aqui, ó, o senhor tá ganhando quanto? Aí ele tirava do bolso umas notas, tudo amassada, parecia mendigo, assim, né? Parecia o Golias, né, cara? Eu sei que da Vieira Solto ele ia pra um kitnet em Curicica e saía dali sem conseguir o imóvel dele. Aí o Jô Soares saiu da Globo e foi pro SBT. No SBT com o Veja o Gordo. Veja o Gordo. Que não funcionou muito tempo ele no SBT, né? Não funcionou. Ele logo foi pra entrevistas, porque, né? Não funcionou como programa de humor, mas aí nasceu o Jô 11:30 lá, né? Isso. É, mas quando o Jô foi pro SBT, o Jô era segunda-feira. Aí quando o Jô saiu, entrou o Tela Quente. Isso. Nas primeiras semanas, a Globo colocou só porrada, sei lá, Star Wars, Indiana Jones e Jô Soares só batendo os dois, assim, na Globo. Quando ele mudou de emissora, foi tipo um craque que muda de time. É, foi inacreditável, eu lembro. Eu lembro que a ideia dele ter o talk show já era dessa época e foi por isso que ele brigou lá com o Boni e saiu fora. E ele só voltou pra Globo depois que o Boni saiu da Globo, né? Exato, eles ficaram brigados um tempão, assim. Tem um discurso famoso que o Jô Soares ganhou o troféu imprensa, no ano seguinte ele foi pegar o troféu imprensa e ele leu uma carta metendo pau na direção da Globo. É mesmo? É, porque o Boni, depois que o Jô Soares saiu, ele se sentiu traído foda. Ele fez de tudo pra fuder a vida do Jô Soares fora da Globo, entendeu? É, porque eu acho que, né, tinha uma parada que não podia... Podia anúncio... É, não podia veicular propaganda que tivesse Jô Soares na Globo. É, né? Um monte de merda. Começou uma política de intervenção da Globo, né? E aí até que atores da Globo, nenhum funcionário da Globo poderia ser entrevistado em outro canal. Jô Soares. É, ele fez uma campanha foda. Mas tem uma coisa também que todo mundo que sai da Globo brigado vira tipo o Clodovil, né? Que fala mal a vida inteira. Forget about, né, cara? Bocão! Nessa época, final dos anos 80, tinha sábados à noite na TV Bandeirantes, ao vivo do Teatro Zácaro, Perdidos na Noite, velho. É verdade. Meu. Brincadeira, né? Na época que o Faustão era engraçado. Era o Faustão Roots, naquela época era legal. Faustão Roots. Ele era engraçado nessa época? Ele era engraçado. Ele fazia um programa no rádio aqui em São Paulo, naquele mesmo esquema do Perdidos na Noite, chamava Balancê. Ele tinha plateia ao vivo e tal, e aí o Balancê deu tão certo que foi convidado pra virar programa de TV. Só que assim, era um esculacho, né? Porque tinha lá o Tatá Escova fazendo as imitações, e aí era legal porque eles faziam imitações sacaneando o desenho animado da Hanna-Barbera, né? Bob Pai, Bibo Pai, Bob Filho, Zé Colmeia, mas tudo versão trash, né? Lembro pouco do Faustão no Perdidos da Noite e na rádio, não acompanhava. Conhecia ele dessa época, mas passei a acompanhar depois que ele foi pra Globo. E ele sempre pareceu estar de saco cheio, né? Mas essa era a parada dele, cara. Ele brigava com os caras aí lá no bastidor, aí mostrava a merda que era e tal. A câmera... Mas ele, na verdade, ele teve um freiozinho quando ele foi pra Globo, mas ele não fazia o que hoje em dia nada demais, entendeu? É que na época, só de você falar sacanagem na TV, ô puta que pariu... É, falar merda, né? Que merda, é? Bicho! Caralho, tu falando, esse cara é maluco, cara! É, o transgressor, pô. Exato. Acabado a ditadura ali, ele falando, e os caras lá, mas e agora? Tá chegando agora o Lula, meu! Aí vinha lá o Escova, fazia, não, porque tem que fazer os trabalhadores das coisas, que era na época do sindicato e tal, né? Então era muito legal. E o legal é que, assim, os cantores que iam no Perdidos na Noite eram os mesmos que iam no Chacrinha na Globo, de sábado à tarde. Só ia um cantor, uma cantora no Perdidos na Noite, Rosana, cara. E eu só queixola. Eu lembro as poucas vezes que eu assisti, queixo tava aquela mulher com aquele queixo gigante lá, cara. Bocão! A TV Pirata é de 1988, então pegou o final da era Jô Soares na Globo. Já tava rolando TV Pirata. Sabe o que é assustador na TV Pirata? Não, assustador é você ver hoje no canal vivo e não achar graça. Exatamente. Exatamente. Porque eu achava a TV Pirata a parada mais engraçada do mundo, cara. Mas olha só, o elenco era mais foda que da escolinha. Cara, assiste hoje TV Pirata. Não, eu sei. Mas... é fora de contexto, né? Mas, cara, dá um desespero, porque você não sabe se você era um retardado mental e no final dos anos 80 e anos 90 ou se realmente mudou tudo, cara. Eu achava aquela porra engraçado pra caralho, uma merda. O que a Duboc e o Almôndega acharam de Duro de Matar? Duro de Matar, eles não falaram que era parado o filme? Ah, um pouco, é. Pô, é uma parada que só tem sentido no contexto. Não, peraí, cara. Mas olha só, a gente assistiu Duro de Matar e eu gosto de Duro de Matar até hoje. TV Pirata eu quero gostar, mas eu não consigo. TV Pirata era uma sátira do que passava na Globo. Então, sei lá, TV Mulher tinha TV Macho, Roda de Fogo tinha Fogo no Rabo. Era uma sátira do que passava... Reginaldo, como uma deusa... Exato. Você só pode achar graça num velho retardado que repete todas as últimas palavras. Nos anos 80, cara. 80, as 80, as 80. Não, eu lembro que Quem Matou o Barbosa parou o Brasil, meu. Parou o Brasil, parou foi, o Brasil. Foi tão impactante quanto Quem Matou a Death Hotman. Death Hotman. TV Pirata. TV Pirata é a prova viva de que a regra dos 15 anos é inexorável. Eu fui naquela Rede Vida, sei lá qual é o nome, né? Rede Vida? Viva. Viva, sei lá. Rede Vida. TV Pirata, que irado. Que irado, não acredito. Eu tava excitadíssimo também. Porra, antes de começar. Cara. Foi passando e eu... Cara, que é isso? Eu achei primeiro que eu tava com depressão. Falei, devo estar com uma depressão foda. Porque essa parada é muito engraçada. Eu não tô achando graça nenhuma. Então... Eu só nunca entendi o que era o Agronopoulos. O segurança do Reginaldo. Com uma placa de metal na cabeça. O Guilherme Carana que fez. Mas a Débora Bloch tinha um quadro bom lá, que era o marido, idiota. Luiz Fernando Guimarães era o amante. Só que ele era o amante, tipo assim, ele convivia na mesma casa, né? E ela se agarrava com ele. E o Euclides, idiota, Guilherme Caran. Ele via tudo, né? Mas ele não tinha opinião sobre a parada. Ele era um corno manso foda. E quando ele tentava falar, olha, eu acho que não vai dar certo, você não sei o quê. Aí ela, Euclides, você está me sufocando. pode crer. Tudo que o cara falava, aí ele voltava a ficar manso, tipo, era muito escroto. E aí isso eu achei engraçado, que outro dia eu revi essa porra, tipo, mas não é a mesma coisa, exatamente. Não é, cara, não é. Mas, cara, é foda, porque o elenco era foda, tipo, era Marco Nanini, Neila Torraca, Diogo Vilela, Regina Casé, Pedro Paulo Rangel, só gente engraçada. Caramba, Cláudia Raia fazer TV pirata. É, cara, era bem intencionado. Na época, no contexto e nas condições atmosféricas, era bom pra caralho. Pra caralho, exatamente. Mas eu não sei se é depressão. Talvez mas então, esteja com um pouco o nível de depressão. Todo mundo tem um nível de depressão. Eu lembro da TV Pirata que tinha um slogan da Globo de fim de ano, em 1990, que era aquela assim: não tem pra ninguém. A Globo 90 é nota 100. Parabéns pra quem faz essas musiquinhas. Aí na TV Pirata tinha assim: só tem pra vocês, a TV Pirata é nota 6. Que pariu. Eles faziam a sacanagem da própria Globo, né? Era tipo o Cacete Planeta, né? Então, o Cacete Planeta, ele veio, ao meu ver, com essa saudade que as pessoas tinham da TV Pirata. E aí acharam o Cacete Planeta e ele foi meio que o herdeiro da TV Pirata, né? É, na verdade, o TV Pirata era escrito pelo pessoal do Cacete Planeta, né? É, eles eram exatamente. Né? Agora, você sabe que na TV Pirata tinha aquelas propagandas dos produtos fake, né? Cobertores, não sei o que tem e tal, que fazia. Que acabou meio que sendo depois utilizado também nos produtos Tabajara, né? De você fazer o produto fake, fazer o comercialzinho. Isso é meio Saturday Night Live, né? É, eles faziam também. Que no Saturday Night Live tinha umas paradas muito fodas de produto fake. Cacete Planeta, na verdade, ele apareceu não no Caceta, mas no programa chamado Dores para Maiores, né? Nossa! Caraca! Dores Guice, velho! De 91. A mulher ciborgue, a mulher do futuro. Isso! Era Dorf, a mulher do futuro. Ela apresentava fantástico. De repente, ela foi para um programa de humor, foi um choque. Assim, é isso. Olha, porque ela era uma mulher robótica. E não procure Doris Guice no Google, que você vai ficar chocado. Como é que se escreve Doris Guice? É Doris Giese. Né? Não, não, não. Não, não procura. Caralho, meu irmão. Não, mas ela caiu de um apartamento, mas. Porra, de cara. Caiu do apartamento de cara. Ela realmente teve essa parada, ela caiu, né, cara? Ela era jornalista, e depois ela resolveu ir fazer um programa de humor. E aí escrachou, posou pra Playboy, depois posou pra Sexy. E na Sexy ela deu ainda uma entrevista falando que fazia sexo anal e o caralho. Ela transou com o repórter. É, e transou com o repórter, velho. Quando a personalidade, atriz, modelo, ou que seja, posa na Sexy, fudeu, né? Fodeu. É que a Sexy tinha entrevista, né? Isso que queimava o filme. Ah, porque a foto do não queimava o filme. Só a entrevista, né, cara? Ah, mostrar a lasca do salmão não tem problema, não, né? Não, né? Na Playboy era só pentear. A Sexy... Fecha na Projasca. Bocão! Cara, Caceta também era sensacional no começo. Caceta, né? Era um marco de humor, cara. Você fala assim, puta, Caceta Planeta, foda. Era uma vez por mês, eu acho. Isso, ele era foda quando era uma vez por mês. Isso, aí eu lembro de eu reclamando, caralho, Caceta Planeta agora que é uma vez por semana, ficou uma merda. É, isso aí. Eu lembro. E esses episódios mensais tá reprisando também agora. Foram as fases foram, quando era uma vez por mês, que era foda, depois virou uma vez por semana e diminuiu o tempo, enfraqueceu bastante, e depois quando morreu o Bussunda aqui, que cagou de vez, né? Já vinha bem merda, né? Quando tava uma vez por semana, assim. Não, já... mas depois que o Bussunda saiu, o bagulho... Saiu, né? O Bussunda saiu pro céu, né? É. O melhor foi quando o Bussunda morreu, que não... O melhor foi quando o Bussunda morreu. No jogo do Brasil, o Galvão falou: isso é teste pra cardíaco! uma sensibilidade de um paquiderme social, né? Eu realmente parei de assistir porque eu já tava achando muito sem graça, mas um dia eu vi, e eu acho que foi a última piada do Cacete Planeta, tipo assim, a última boa piada de aplaudir, de troféu imprensa de melhor piada. Cara, é o imprensa. Foi, cara. Na época do Mensalão, a galera do Lula se jogou na frente da bala pra proteger o presidente e dizer que o presidente não sabia nada, né? O Lula não sabia de nada. Como? O presidente não sabia de nada. A falcatrua era só nossa, né? E aí eles fizeram o quadro do bunker do Hitler no final da guerra. Mas, Führer, os russos estão avançando e os americanos, eles vão descobrir nossos campos de concentração. Aí o Hitler, campos de concentração? Caraca, gente, cara, aplausos de... uma excelente piada. Que é essa piada. Que ela só funciona no contexto, né, do mensalão, entendeu? Eu pensei que você ia falar de umas paródias de novela, aí era só a chamada. Aí vinha o Hélio de la Penha, vestido século XIX, com a roupinha e tal, não sei o quê. Passava um casal, como vai? Boa tarde. Aí cumprimentavam ele e tal, não sei o quê. Aí passava um cara, oh, como vai o senhor? Ah, lembrei. Não sei o quê. E aí, no ano de 1800 e não sei o quê, um afrodescendente muito educado, não sei o quê, e começa a falar, chocolate cumprimenta. Não, chocolate cumprimenta. Não, o que eu achava engraçado do Cacete Planeta é que exatamente onde acabava a novela, continuava a versão Cacete Planeta. Então, tipo, isso é herança da TV Pirata, que zoava a novela também, entendeu? A caracterização deles, defeita, cara. Era igual. O Mussum imitando a Vera Fischer, cara. Era sacanagem, cara, igualzinho. Aquele do clone, lembra quando era aquele falando do clone? Era todo mundo igual, brother. Então, mas você vê, o contexto é, a gente vai pegar a audiência imediata da novela, porque você tinha que estar vendo a novela pra entender aquela porra, né, cara? Sim. O público é o mesmo. É, o mesmo público. E aí, não sei, as coisas foram mudando e... A gente parou de assistir novela. Isso, a gente parou de assistir novela. Fator importantíssimo. Exatamente. Porque na no Fogo no Rabo, no Cacete Planeta, todo mundo via a porra da novela Roda de Fogo. Que Cacete Planeta? TV Pirata. TV Pirata. TV Pirata, exatamente. Olha só, cara, é isso. O quê? A gente parou de ver novela? A gente parou de ver novela. Menos o Johnny Ken, por isso que pro Johnny continua engraçado. Sai de Baixo. A melhor época do Sai de Baixo foi a primeira temporada, né? Tom Cavalcante fazia o Ribamar e aí tinha a Edileuza, né? Na época do Sai de Baixo Roots. Isso foi em 96. 96. Na época do Sai de Baixo Roots. É, cara. Você sabe que o Sai de Baixo, na época que o Sai de Baixo começou, eu tava no Japão. Aí eu ouvi o pessoal falava aqui e tal, tipo, por carta na época, não tinha internet e tal. O pessoal, olha, tá um programa legal, você que gosta de humor, depois do Fantástico. Aí eu ia todo domingo lá numa loja de produto brasileiro, alugava uma fita cassete que tinha o Fantástico e o Sai de Baixo na sequência. E era engraçado, mas o negócio é que quando eu voltei pro Brasil, no final de 97, 2 anos passados já de programa, já não tinha a mesma graça. Tom Cavalcante já tava brigado com o Falabella, teve um negócio assim, não teve, Johnny? Esse, acho que foi 2 anos só que o Tom Cavalcante ficou, e depois quem saiu foi a Edileuza. Era Cláudia Gimenez, né? Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez, exato. Eu sou um cara chato mesmo. Não, gostava de Sai de Baixo. Não, isso eu também não gostava, não. Mas eu gostava bastante porque eu gostava dos sitcoms. E o Sai de Baixo tinha um formato de sitcom. Era um pouco diferente, porque realmente mostrava o teatro, mostrava a galera e tal. Mas era um formato, um cenário único e tal, sitcom total. Sabe o que eu achava mais legal do Sai de Baixo? É quando saía do roteiro. Porque todos os programas de humor tem roteirizado tudo. E o Sai de Baixo, como era, entre aspas, ao vivo, né? Quando ele saía do roteiro, ficava muito mais engraçado. E eu achava bem interessante, porque era um sitcom e ao mesmo tempo era uma peça de teatro, tinha essas o cara saindo do roteiro, tinha os caras rindo já, tipo assim, eles deixavam, não cortavam a cena, deixavam os caras rirem uma da cara do outro, a galera aplaudia, então eu achava muito interessante a ideia. E era engraçado, o Miguel Falabella era a âncora da parada, né, cara? Era o cara que começou a fazer piada de as piadas mais irônicas, sarcásticas, mais apimentadas, mais, as piadas... Cara, olha só, esse negócio de processo hoje e tal, não sei o quê. Que não, que o humorista chega lá de cara limpa e fala, e aí é processado pelas coisas que ele fala, como se ele estivesse falando sério e tal, não sei o quê. Não sai de baixo. E, talvez seja uma coisa muito inerente ao humor que as pessoas estão acostumadas no Brasil. O humor de personagem. Quando o personagem fala, aí beleza, porque, cara, o Caco Antibes, ele só soltava piada sinistra, cara. Sim. Ele falava, eu odeio. Odeio, pobre, que nem o do... Justo Veríssimo. Do Justo Veríssimo, né? Eu tenho horror a pobre. Aí, cara, tem uma piada que eu nunca esqueci. Ele chega assim, eu tive que subir num ônibus cheio de pobre. Aí ele fala assim, aquela gente marrom. Cara, é uma piada racista, cara. Mas é engraçado que as coisas, a gente começa a perceber que, tipo, no personagem... deixa. É funciona, o personagem, né, que tá falando. Sim. Agora, se o cara tá de cara limpa no palco de stand-up... Não, mas olha só. Nego encrenca foda. É e o não consegue entender a diferença. É o personagem ou é a época? Porque quando aconteceu isso? Quando que era que ia sair de baixo? Final da década de 90. Será, todos esses caras, sabe, de baixo, Chico Anísio, Jô Soares, Trapalhões, todo mundo, hoje... Eles poderiam fazer o que eles faziam? Não. Então não é simplesmente o personagem. É a época, é diferente, cara. Hoje em dia, não dava pra o Didi ficar chamando o Mussum de negão, de Antônio Carlos, de... Grande pássaro. De azulão. De grande pássaro. Não, mas o Mussum era o mais racista, né? Exato, é. Mas... Eu falava assim, negão, negão é teu passades. Aí quando ele achava que o negócio não podia acontecer, eu quero morrer pretos se isso acontecer. Exato, exato. Do Dedé, homossexual, falando... O Costinha falando, uma bichinha. Tu acha que hoje ele poderia fazer isso, cara? Poderia, nem fudendo. Esses shows de humor que eram stand-ups do Ari Toledo, desses caras todos, era, puta, cara, era homofóbico, racista. Na época, se não estivesse falando mal do governo, tava beleza. É, exato, entendeu? É. Daí o Juca Chaves que é a exceção, então. O Juca Chaves só falava mal do governo, né? Se você quiser saber o tamanho do meu nariz... Juca Chaves eu não achava muita graça, mas ele só fazia isso, né? Eu nunca entendi o Juca Chaves. Era muito grave. Não, ele é muito Juca bom, Chaves, o Juca Chaves, meus pais tinham um disco dele que não deixavam eu ouvir. No show dele, ó, viu? Eu tinha uma fita cassete. Menestrel do Brasil, não era? Alguma coisa. Tinha umas coisas engraçadas, mas só que era realmente pra adulto, não era pra criança, não era humor pra criança mesmo. Era humor pra adulto, né? É. Ele tinha uma musiquinha engraçada dele. Eu sou baixinho, feio e narigudo, dizem que eu sirvo só pra dar recado, mas na verdade eu sirvo para tudo, até cornudo sou, pois sou casado. Ó, outro que fazia bastante humor com música assim, política, era o Moacir Franco também, né? Caraca! Moacir Franco? Caraca, o Johnny Kent tem o quê? 60 anos, né, cara? Moacir é que Franco. Japonês não envelhece. Moacir Franco? Não, é que ele continua fazendo essas coisas, né? Recentemente ele passou no Jô Soares aí que eu lembrei. Ai, cara. Caralho, cara. Moacir Franco, sério, eu preciso do CRG agora. Nazaré. Bocão! Voltando ao Sai de Baixo, a gente fala que nada se cria, tudo se copia. O Sai de Baixo também era da família Trapo, né? Família, exatamente. Que era o Golias, tinha o Jô Soares, tinha o Ricardo Corte Real, né? Renata Fronze. O negócio de ser sitcom e ao mesmo tempo uma peça de teatro é bem antigo, na verdade. Né? Mas é que ficou um bom tempo sem ser usado, né? O Bronco era bem parecido com o Sai de Baixo. O formato do programa de acontecer no teatro, de ser dentro de uma casa e tá tudo, todo mundo em cena ao mesmo tempo, praticamente. Também. Tinha hora que o Chacal lá, no Chacal, começava a rir e não conseguia parar, né, velho? Eu lembro uma vez que o Ronald Golias deu um chute no saco dele, velho. Ficava todo mundo rindo e o coitado lá jogado no chão, estirado. O que muita gente não sabe desses programas de humor com auditório é que, assim, a gente não tava lá pra assistir o programa, né? Então, a edição ajuda muito, porque como não tem claque, o próprio auditório tá rindo, quando eles editam pra colocar na TV, as risadas que a gente escuta e que a gente vê o pessoal dando risada, não necessariamente o pessoal riu naquele momento da piada, né? Ah, sim, mas eles fazem, mas isso na transição, né, de um pro outro. Então, mas facilita muito, porque como você tá gravando num estúdio, né? Você contou a piada, ninguém necessariamente riu. O cara que nem Zorra Total. Coloca aquela claque de fundo depois. Uhum. É como você tem um auditório ali, a impressão que dá é que o negócio é muito mais natural. Mas quando você vai ver alguma coisa de humor, um show, um stand-up, não sei o que lá, você tem uma espécie de obrigação de rir. Porque você pagou, porque você teve o trabalho de ir até o lugar, entendeu? Então, às vezes a parada nem é muito engraçada. Se você estivesse vendo em casa, na sua televisão, você provavelmente não iria rir de certas piadas. Tem shows que você riria, com certeza, ora. Mas tem paradas que você vai e não é. Mas você tá lá, e aí um cara bobalhão ri, aí você, puta, já tô aqui, já paguei. Você se contagia também, né? Vou rir também. Você ri por obrigação, Azaghal, com a impressão que se não rir, você perdeu o dinheiro, não? Cara, você... Existe isso. As pessoas... Você entra num outro clima. Existe fato. A risada por obrigação. Não, e também existe a predisposição pra rir. Porque eu lembro que muito... A mãe do amigo meu, ela assistia a novela, eu lembro, eu criança vendo. Ela assistia a novela com um semi-sorriso no rosto. Já o marido dela assistia sério. Carrancudo. Quando tinha uma coisa... Então ela já tá meio caminho andado pra rir. Porque ela tava com um semi-sorriso. Ela estava no clima de rir. Então quando eu consigo uma coisa engraçada, ela ria muito mais do que ele, porque tinha um longo caminho a fazer da seriedade dele até o estado de graça, de riso, né? E ela não... Então quando você vai num lugar desse, você tá com um público em volta, você realmente tá disposto mas a... Eu não entro nessa predisposição de rir, pelo seguinte, eu odeio esses shows que interagem com o público, sabe? Odeio, porque eu tenho certeza que o cara vai interagir comigo. E eu não quero interagir com o cara, sabe? Então eu já vou com uma pré-indisposição. Já vai na atenção. Já vou, caralho. Aí eu já escolho o lugar tentando sentar, sabe? Mais escondido. Sim. Não perto do corredor, não na frente, não muito atrás, sabe? É, puta, tudo é um problema pra ir nesses lugares, sabe? A Zagal só sai de casa agora com o machado do Gimli na mão, assim. É. Porra, cara. Eu odeio, cara. Eu odeio. O cara quer fazer sua piada? Faz sua piada. Me deixa em paz. Não me usa no seu show. Tô pagando. Eu já fui a alguns shows de humor. Eu fui no show do Jô Soares, muito tempo atrás, e era bem engraçado, cara. E era um stand-up, só não tinha esse nome. É. Mas era, e era inclusive hoje o Soares, então era um show de humor. Ele usa as mesmas técnicas de humor que são usadas hoje, de repetir uma parada o show inteiro, sabe? Sim. É, pegar um cara pra Cristo e fica repetindo o cara o show inteiro, sabe? O show dele, Toledo, pasmem vocês, eu já fui, e ele tava lá com a sua camisa vermelha e tal. É bom, cara. Não, cara, não. É bom, não é, é bom. Não, porra, é bom. Vai tomar no cu. É bom. Show do Ari Toledo, cara. É bom, acho que é bom. Não, é show de piada, cara. Livrinho de piada, não, cara. Sabe o que eu achava impressionante do Ari Toledo? O Silvio Santos chegava alguém na plateia, pedia uma palavra, só um objeto, e o Ari Toledo contava uma piada daquilo. Achava impressionante. Mas não era impressionante, cara. Era ridículo. Porque ele embrumava pra chegar na palavra. O Ari Toledo, olha só, a palavra é cacique. É, então tinha uma tribo, né? Aí o cacique queria comer... Era sempre assim, né, cara? Pegava uma piada e adaptava, né? Mudava. Adaptava, o que era exatamente. Português virava cacique, virava alemão. Virava... Só, assim fica fácil decorar 50 mil piadas. O que eu achava engraçado, né, no show de calouros era o cara que fazia as paródias. Era Renato Barbosa, o rei da paródia. O rei era muito da bom. Paródia. Aquele era bom, cara. E pouca gente lembra dele. Acho que só o pessoal da nossa cidade. Por que será, né, cara? Bocão! Eu quero saber se o João Kleber entra nessa categoria de humorista. Tem que entrar. Entra. Opa, tem que entrar. João Kleber, nos anos 80, já foi o melhor imitador de Silvio Santos que o Brasil já teve. Antes dele se corromper, na verdade. É, ele foi pro lado negro, né, o João Kleber, né? O João Kleber, o Darth Vader do humor. O Johnny vai lembrar, o João Kleber fazia papel de galã nos jurados do Chacrinha. Sim, ele teve uma época que ele assumiu, né? É, quando o Chacrinha ficou doente, ele assumiu o lugar do Chacrinha. Eu lembro disso. Imitando o Chacrinha. Alô, atenção, alô, velho guerreiro. Ele fazia igualzinho, cara. Era muito bom. Cara, alguém me explica Chacrinha. Cara, Chacrinha. Chacrinha era tudo de bom, cara. Chacrinha. Não. O maior comunicador do Brasil. Por falta de parar. É, realmente não tinha nada, né, cara? É o maior comunicador do Brasil porque era um cargo vitalício, né? Não tinha concorrência. Não, né? Mas o Chacrinha era bom porque era oportunidade de ver pernas e bundas, né? Na TV brasileira. Era a única, né? Não, peraí, olha só. Me lembra. O Cassino do Chacrinha. Era Abelardo um programa de, Barbosa. Era tipo um programa de música, né? Era. Porque sábado à tarde, nessa época, quem que tomava conta do horário? Na Globo tinha o Chacrinha. E na Bandeirantes tinha o Clube do Bolinha. Que época desgraçada. Era melodia cariada na boca do povo. É isso, cara. Era o Bolinha, cara, era tão trash que tinha o quadro dos Traveco, velho. Era um quadro. É o Eles e Elas. Ai! Ele usava umas camisas de bicheiro, né? Tipo, toda florida. Só que diz a lenda que o Bolinha comia os travecos que iam. Ok. Diz a lenda que era chegada. E tinha aquela a bolete que tinha as chacretes. e as boletes, né? E todo o programa do Bolinha tinha uma bolete que ficava atrás do biombo. Ah, isso, isso. Ficava a silhueta dela. Não sei se... Eu acho que ele não nasceu, não, mas ele era daqui de Santos. Eu lembro de um Ilha Pochá, que eu assistia todo ano. Ilha Pochá na TV. E aí tava lá o Bolinha. E aí ele botava aquelas barangas horrorosas pra era ele. Era muito bom. E ele ficava, meu amor, de onde você é? E aí vinha aquelas pururuca. De permanente. É, não, uma desgraça, um terror, cara. Para terror. Um Brasil de audiência! E aí ele vira... E aí ele virava assim pra câmera e falava assim: a gente faz o que pode. E ele falava assim, ele passava a mão na testa, ele falava assim: eu fico louco. Era um tiozão, era. E suado, né? E ele suado, tinha asqueroso, uma costeleta, né, Wolverine, assim, né, cara? E usava aquelas camisas de bicheiro, assim, camisa que alemão usa em Copacabana, sabe? Camisa com coqueiro. A camisa aberta, pelo tudo saindo pra fora. Tinha uma disputa que era quem era o programa mais longo. Então tem até no YouTube uns vídeos da abertura do Bolinha que ele tá falando: começa agora 8 horas de programação Família para um Brasil de audiência. Enquanto isso, na Globo tinha lá o Chacrinha fazendo também o vendendo peixe. Não, o bacalhau dele. O bacalhau, né, cara? Ele o abacaxi, cara. O que que era aquilo? Lembra das bandas? No Chacrinha que começou aquele negócio da banda, era o cara com aquele teclado guitarra. O Titãs, né? Titãs. Caraca, teclado o outro guitarra. Tinha a bateria do cara era um tambor e um prato. Nenhum microfone conectado. Sabe quem já cantou no Chacrinha? Eu desafio os nerds a acharem esse vídeo no YouTube, cara. Ai, o nosso sogro, o senhor Engel, tocou muito no Chacrinha. Você vai falar de Trapalhões? Não, o Trapalhões já teve um... A gente teve um podcast inteiro. A gente podia falar dos programas fail, né? Tipo, ó, coitado, meu cunhado. Eu não acreditei. O cara botou na pauta, ó, coitado, cara. Ó, coitado. Nossa. Ah, não. Ó, coitado. Caraca, cara. Tipo, isso é. Tem um episódio dos Simpsons que representa tudo isso, que é o personagem de bordão. O Bart, né? O Bart faz o "eu não fiz isso", né? Ele vira o personagem de bordão. Eu não fiz isso, todo mundo acha graça pra caralho, depois enjoa e o cara é esquecido. E essa coitada era isso. Ela apareceu, né, em algum outro programa do mundo, não sei se foi a Praça Nossa. A Praça é Nossa, ela participou da Record também, ela fez programa, participação na Record. Aí ela ganhou o programa. É porque tem uns personagens que ficam muito famosos com essa porra, né? Sim. A Praça é Nossa é só isso, é só bordão, não tem mais nada, o programa é só isso. É a Velha Surda, Apolô! Sabe, é só isso. E aí uma pega porque as pessoas passam a repetir o dia inteiro aquela merda, aquele bordão, né, cara? Exatamente. Eu lembro quando era insuportável que todo mundo falava: cuecão de couro. Exato. Não é brinquedo, não. Lembra dessa merda? Não é brinquedo. Não é de novela, né? Dona Jura. Bordão é uma coisa que grava, né, cara? Bordão é um negócio que fica. Agora, esse ó coitado foi a chance que deram pra ela. O SBT, cara... Eu tenho meus amigos humoristas, pessoal e tal, que quando fala que vai pra alguma televisão, a gente fala assim: velho, não é pro SBT não que você tá indo, né? E o SBT tem a fama de enterrar os humoristas, né? Enterra na Praça Nossa, né, cara? No ó coitado, a Gorete Milagres lá fazia essa... A empregada lá, a Filó... Era a empregada do Moacir Franco. Ela era a empregada do Moacir Franco no programa Meu Cunhado. Ela teve o programa dela. Nossa. E depois ele teve o programa Meu Cunhado, onde ele era o protagonista e ela não deu certo no programa solo, foi fazer a empregada dele. A gente tá esquecendo de um cara que foi importante pro humor brasileiro. Jorge Lafon. A gente não pode esquecer de falar também, esse seria sacrilégio não falar dele no programa de humor, que é o Perigote das Mulheres, Zé Bonitinho. É porque esses todos devem ter passado de alguma forma na escolinha, né, cara? Zé Bonitinho tava. E depois ele foi pra Praça Nossa, não? Sim. Comentando sobre essa pauta com um colega do trabalho, ele tava dizendo que ele lembra de um vídeo crossover de Zé Bonitinho com Alberto Roberto. E eu, nossa, agora eu tô procurando, caraca, isso que nem crossover. Maluco. Porque ele disse que na época que o Jorge Loredo trabalhava trabalhava na... O Zé Bonitinho trabalhava na Globo, eles chegaram a fazer um crossover dos dois pra ver quem era o mais ídolo sexual. Caraca, isso é alguma coisa. Se existe... A busca pelo crossover perdido. Não sei se ele sonhou. Mas o Zé Bonitinho era muito bom, cara. Muito bom. E tá vivo Blaise. Ainda? Tá vivo ainda. Tá lá ativo. Praça é nossa. Tá lá ativo aonde? Em circo, né? A praça é nossa. Tem 15 quilos. Tá lá em pé ainda. A praça é nossa, cara. É tipo um limbo, né? É. Eles estão lá, eles vão ficar pra sempre lá. Eles nunca vão morrer, eles vão estar sempre na Praça Nossa. Personagem estreou na TV em 1960. Nossa, cara. Olha! O cara faz o mesmo personagem há 52 anos. A Praça é Nossa é exatamente isso que o Azaghal falou. Porque, por exemplo, o Rony Rios fazia a velha surda. Isso. Né? Aí ele morreu. Hoje, o filho do Carlos Alberto de Nóbrega faz personagens que o Rony Rios fazia. Não se precipite, não se precipite. Você gosta de tudo muito bem explicadinho, nos mínimos detalhes. O personagem permanece. Quer dizer, os caras tentam reciclar o personagem com atores diferentes. Não funciona mais. Esse filho do Carlos Alberto de Nóbrega é algo inexplicável, né, cara? É, porque ele é diretor do programa também. Ele se agarrou naquilo como quem não tem futuro, né, porque cara? Porque ele tentou ser cantor romântico, não rolou. Mas ele é um monstro! Ele é um monstro, cara! É, Praça Nossa vai para cidades, tipo um teatro. O circo, o circo da Praça Nossa. Ele que faz a praça, né? Ele que faz, ele é o reserva, né? Pode ter certeza, cara, que se continuar assim, o Carlos Alberto vai pro Caixa Prego e ele vai sentar naquele banco. Com certeza. Vai passar de avô pra filho pra neto. Cara, é inacreditável. Esse cara é inacreditável, cara. O cara realmente tomou como carreira ser a Praça é Nossa. Ele é uma entidade, ele é a Praça é Nossa. É o legado da família, cara. A família não tem, ficou sem o baú. Como você falou, deve ser a conversa de todo Natal. Deu o baú pro Silvio Santos. E aí o legado deles é a Praça Nossa, maluco. O legal da Praça é Nossa é ver a evolução dos figurantes. A involução, né, cara? Não, a evolução dos figurantes. Porque primeiro, o figurante de Praça é Nossa, como é que funciona? É aquele cara que fica sentado do lado, não fala nada. E quando o personagem entra, ele dá aquela olhada no cara que tá entrando como quem não quer nada. Que tristeza você ser figurante da Praça é Nossa, né, cara? A segunda etapa do figurante da Praça é Nossa é quando no meio do quadro ele passa andando atrás do banco. E a terceira etapa do figurante da Praça é Nossa é quando ele já ganha um nível de interpretação tamanho que ele ganha uma fala. Mas aí é só mulher. É, mas aí ela tem que ser gostosa. Isso. Que o homem não fala na Praça é Nossa, figurante. Não, o homem fica olhando a mulher e batendo na mesa. O Paulo Silvino não tinha um quadro na Praça Nossa que ele ficava batendo no fundo do açucareiro? Tinha! Puta que pariu! Você lembrou disso? Paulo Silvino é um dos que também foi pro SBT também, né? Depois voltou, né? Ele ficava com um amigo conversando sobre política, sobre a situação do Brasil. Ficava... É, e aí ele pegava, ficava tentando botar o açúcar e não saía, né? Aí ele virava de cabeça pra baixo. Virava de cabeça pra baixo e aí... Ah, não, a nossa situação continua assim no Brasil, aí ele... Batia no fundo da porra da açúcar. Ai, que merda, cara. Piadinha de merda. Que merda. Era só isso. A piada mais clássica da Praça Nossa é o do Orelhão, cara. O do Orelhão era legal. Vocês até falaram no Nerdcast atrás que tinha o Canarinho e tinha aquele cara que era fortinho hoje. O fortinho de peruca, né? O fortinho genérico. O cara tinha 200 anos de idade. Velhote, mas o cara ainda tinha uma postura, né? Exato. Aí o cara era um porco. Na Praça é Nossa, que o merda. Cara falando com a mulher, a sua mãe? Aí o neguinho, é uma vagabunda! Exatamente. Tinha aquela dupla lá que tinha que era o Zé Santa Cruz e outro cara, e ele, tudo que eu falar pra ela, você fala pra sua. Nossa! E aí o cara guardava a sequência, né, de falas e só dava errado com ele, cara. E tudo. Tinha aquele que o Tucano gosta também, que era o Simplício, que ele falava, uame! Nossa, caraca, uame! Caraca, esse era muito estranho. Era o Simplício, ele fazia esse quadro. Porque era o Chaves na Praça Nossa, né? Um velho de 80 anos fazendo a criança, cara. Exatamente. Cocada também era da Praça Nossa, né? Cocada. Calma, cocada. Tá lá. Eu lembro que minha mãe tinha uma loja de brinquedo e tinha o cocada, era o brinquedo que mais vendia na época. Nossa, era uma bexiguinha. Brinquedo. Caraca, era uma... Eu lembro que tu apertava e a cocada, o brinquedo. Subia a gravatinha. Cara, tudo errado, né, cara? O brinquedo do personagem que simulava uma ereção com a gravata. Exato. Eu tinha, cara, cocada. Bocão! E o humor hoje em dia, Jovem Nerd? É você que adora um pano quente. O humor tem que ser jogado no ar. E a graça, a fórmula, o resultado da fórmula tem que acontecer no cérebro da pessoa, da audiência, da pessoa que está recebendo o humor. Por isso que o humor povão, que já vem pronto, pra gente não tem graça. Não tem graça, tá pronto. Você percebeu a piada no meio da ação. O humor, ele tem que ser resolvido na cabeça de quem está assistindo, quem está recebendo a mensagem. Esse é o bom humor, que eu considero. E isso é muito difícil, porque às vezes a interpretação da pessoa, ela não é boa para esse tipo de coisa, para esse tipo de humor. Então por isso que o sarcasmo, o humor mais apimentado, assim, e tal, às vezes ele recebe muitas críticas injustas, porque simplesmente o cara não conseguiu resolver a equação humorística. Você tá falando mal do Zorra Total, é isso? Ai, cara. Demais, demais. Não, frota que nem o João Kleber, o cara que fez tanta merda que ele prescreveu as coisas boas que o cara fez antes. O que ele fez antes, cara, que foi legal? É, também não fez porra nenhuma. O Jovem Nerd tá querendo. O Jovem Nerd quer ver o lado bom do Alexandre Frota? Não, porque eu tava lembrando, João Kleber, não lembrava as paradas engraçadas que ele fez, porque o cara fez muita merda depois. E o Alexandre Frota realmente nunca, né, cara? Tudo tem um limite, né, cara, na vida. Até na escrotidão você tem que ter limite, cara.